Olá. Até que ponto as pessoas podem desconsiderar Deus nas suas vidas e isso não ter consequências? Pois é, parece que o mundo está aí, as pessoas andam de um lado para o outro e têm as suas vidas de forma aparentemente independente de Deus. Elas, como a gente diria, não estão nem aí para ele. E o fato é que elas vivem assim, proclamam isso, muitas vezes se orgulham disso, e parece que isso não tem consequências na sua vida. Às vezes, olhando assim superficialmente, é como se não fizesse diferença ter ou não ter Deus na sua vida, considerar Deus no seu coração. O fato é que isso não é verdade. Existem consequências na vida da pessoa, consequências na sua personalidade, nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas condutas. Enfim, vai ter consequências, em todos os aspectos da sua vida, presentes e futuros. Evidentemente que o futuro dessa pessoa, o futuro eterno dessa pessoa está totalmente atrelado à consideração que ela tem em relação a Deus. Bem, nós sabemos que Israel, a nação, o povo de Israel, recebeu de Deus tudo o que eles precisavam para entender quem Deus é, como ele age, o que o agrada, o que o desagrada. Eles receberam isso através da lei, através do culto, de um relacionamento contínuo, de muitas situações que tinham como objetivo ensiná-los sobre ele mesmo, sobre Deus, ensinar o homem sobre também como é o homem, a sua realidade. Então eles receberam tudo isso, e o fato é que eles desconsideraram tudo isso ao longo da sua história. A escritura, ela mostra isso, mostra como ele tem sido desconsiderado por esse povo. E o livro que estamos estudando, Isaías, mostra como Judá, centralizado ali em Jerusalém, né, especificamente, mas lidando ali com o povo de Judá, a mensagem era basicamente para eles, a mensagem de Isaías. Nós temos visto, né, esse pronunciamento do profeta advertindo o povo, mostrando o desagrado de Deus, mostrando as consequências disso. E no trecho, na passagem que nós vamos ver hoje, podemos notar essa atitude de desconsideração, como Deus foi desconsiderado por eles. Desconsiderar Deus é fazer de conta que ele não existe, é como se ele não existisse, é abandonar Deus. E isso certamente trouxe consequências na vida social, na vida comunitária, na vida cultural, deles, e claro que teria consequências também, futuras, como nós já temos visto e vamos ver novamente. Isso é expresso pelo profeta através daqueles chamados ais. Ai daqueles que. Essa é uma forma que a escritura usa várias vezes, até mesmo Jesus usou esse tipo de expressão muito tempo depois de Isaías. Esses ais, esses lamentos, lamentando porque essas pessoas estavam nessa situação ruim e iriam experimentar as consequências disso. Então, por isso o lamento, por isso os ais. Então, nós temos aqui uma repetição deles. Podemos dizer que são seis, e cada um deles nos traz um aspecto, um lado, embora todos eles estejam relacionados à mesma questão, à mesma realidade. Vamos a eles, então. Eles estão ali no capítulo 5, dando continuidade aqui ao nosso texto. Capítulo 5 de Isaías, nós vamos ler do versículo 8 em diante até onde é que nós estamos aqui? Isso, até o versículo 23. Muito bem, então Isaías capítulo 5, versículo 8. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho à noite. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio. Por falta de conhecimento, a elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça e dizem: que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas e que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Então nós temos aí esses ais, esses lamentos que mostram essa dissociação, essa separação, esse abandono de Deus, essa desconsideração de Deus na vida dos líderes e do povo de Judá. Não se esqueça que estão todos incluídos aqui. É toda uma sociedade desmoronando por desconsiderarem Deus. E a desconsideração de Deus era coletiva e, claro, exceto algumas raras exceções, algumas raras pessoas ali, alguns raros indivíduos, o que predominava era isso. Você tem aqui o primeiro ai dirigido às pessoas que adquiriam propriedades de forma desenfreada, uma ganância desenfreada, comprando propriedades e mais propriedades, não tinha limites para eles, né? Não tinha um ponto onde eles estavam satisfeitos, onde diziam assim: não, eu já tenho bastante, eu já tenho o suficiente, já sou uma pessoa próspera, vivo confortavelmente e tudo mais. Não, eles se tornaram pessoas insaciáveis, quebrando aquela ordenação que Deus havia dado de distribuição entre as tribos e cada tribo distribuindo entre as famílias das tribos. Você lembra que em Josué nós vemos essa ocupação que, ainda que tenha havido uma falha aqui ou outra ali, do lado humano, evidentemente, ainda assim cumpriu de forma bastante satisfatória aquilo que Deus havia estabelecido em termos de divisão, divisão um tanto quanto igualitária em termos de quantidade de terra. E evidentemente isso não exclui a possibilidade de uns serem mais prósperos que outros, de uns serem mais bem-sucedidos que outros, de uns terem um pouquinho mais do que outros, e isso tem vários fatores. Agora, o que estava acontecendo ali é que a ganância, ganância exacerbada, o desejo de ter mais e mais e mais e mais, levou a uma tal ocupação da terra pelos grandes proprietários que isso acabou sufocando os demais, que acabaram perdendo a oportunidade de também terem as suas terras e também terem a sua dignidade. E muitas vezes eram obrigados a trabalhar para esses grandes propriedades, proprietários, a vender as coisas para eles. Essas leis de mercado que já existem há muito tempo e que por si só essas leis não são necessariamente erradas, mas quando existe uma ganância, um predomínio muito grande, é isso que acontece. Existe esse sufocamento, por consequência disso, vem a contrapartida. Os que estão desfavorecidos acabam reagindo muitas vezes de forma inadequada. Eles acabam cobiçando as coisas dos que têm mais. E você tem as chamadas invasões de terra, você tem o roubo, você tem violência em diversos níveis, que acaba sendo também errado. Então, na verdade, o que Deus está dizendo aqui, ai dessas pessoas que estão agindo assim. E a outro, o segundo que ele apresenta aqui, o segundo lamento, é o abandono de Deus em troca de alegrias desse mundo, alegrias efêmeras, alegrias temporárias, alegria causada pela bebida, euforia causada pela ingestão de bebida alcoólica, um aditivo para as pessoas se sentirem melhor, de sentirem um tipo de exaltação. Ficarem desinibidas, etc., e aproveitarem ali aquele momento e com suas festas, as suas danças, como o texto descreve ali, os seus tamborins. Mas a questão é, eles faziam isso e deixavam de fazer o que deveria ser feito para Deus. Existe um contraste aqui nesse sentido. Ele fala: e ai dos que se levantam cedo para embebedar-se, se esquentam com vinho até a noite, harpas e liras, tamborins, flautas e vinho em suas festas. Não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos fizeram. Ou seja, eles não. Ao invés de uma vida devocional, uma vida de culto, uma alegria produzida pela vida com Deus, pelo culto a Deus, pela comunhão, por todas essas bênçãos que procedem de considerar Deus, de colocar Deus no centro, eles preferiram as alegrias do mundo, as alegrias da farra, da embriaguez, de tudo isso que a gente vê nesse texto aqui. Em terceiro lugar, ou seja, o terceiro lamento que nós podemos encontrar aqui é a escravidão ao pecado se manifestando na forma de questionamentos absurdos e insolentes. O texto é interessante, ele traz figuras. Que nós podemos identificar aqui, relacionadas a pessoas que estão presas, pessoas que estão amarradas, e até de uma forma desconcertante, uma forma constrangedora, mostrando que essas pessoas estavam como animais que estão puxando uma carroça. Olha só. Ai, versículo 18, ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Então, pessoas que estão, é uma dupla referência aqui, na verdade são duas figuras em uma, como se fosse, é uma pessoa que está amarrada, ela está presa, e é uma pessoa que está como que puxando uma carroça. Esses laços, essas cordas, na verdade, simbolizam o pecado que está prendendo essas pessoas. Essas pessoas estão presas. E como isso se manifestava na prática? Na insolente forma de questionar Deus. Veja, Isaías, por exemplo, está fazendo a sua proclamação, ele está dizendo: olha, vem dias aí que vão acontecer tais e tais coisas. E o pessoal, obviamente, escarnecia. E a gente tem um histórico a respeito disso, né? De fato, o Isaías foi questionado o tempo todo. O seu ministério não foi levado a sério. E as pessoas diziam: ok, mas então que Deus mostre como é que ele vai fazer essas coisas. Veja que essa é uma constante nas escrituras, né? E a gente vê isso repetido bastante tempo depois, no tempo de Jesus, quando os líderes religiosos questionam Jesus a respeito da sua divindade e dizem: que provas que você vai nos dar aqui de que você é quem realmente diz ser, né? E Jesus disse: não vou dar prova nenhuma, vou dar o sinal de Jonas, né? Que esteve 3 dias e 3 noites embaixo da terra. Esse vai ser o sinal dado para vocês. Ele estava falando a respeito da ressurreição, que ia ser a prova definitiva e final de quem ele é, aqui e como ele se manifestou aqui nesse mundo e o que ele veio fazer. Enfim, a incredulidade é o ponto aqui. A incredulidade no coração desse povo, um povo que questionava Deus, um povo que preso ao pecado como animais de carga, levando ali uma carroça, não vendo isso, na sua ignorância, fazem esses questionamentos absurdos e insolentes, não levando em consideração a quem eles estão se dirigindo, apontando o dedo para Deus. Veja que é o inverso da fé. A fé não é assim. A fé verdadeira não faz, não depende dessa materialização das coisas. A fé verdadeira é a fé que se baseia num Deus que tem se mostrado verdadeiro, consistente, um Deus que tem mais do que mostrado quem ele é ao longo da história e que, agindo no coração humano, ele se revela de tal forma que não há esse questionamento mais, esse questionamento se dissipa totalmente. Mas aqui, ai, ai dessas pessoas. Isaías está pronunciando pessoas escravizadas ao pecado. E veja, por causa também dessa desconsideração de Deus, o que que vai acontecer na cultura da sociedade? O que acontece numa sociedade que desconsidera Deus? Senão a inversão dos valores. A inversão dos valores a tal ponto que o mal é chamado de bem, o bem de mal. A inversão entre o bem e o mal. O que cada coisa é em substância. Quando Deus é negado, fica aberto o caminho para negar tudo o que procede dele e adotar tudo o que é contrário a ele. Aqui fala da inversão entre o bem e o mal, a inversão entre trevas e luz. A que domínio cada coisa pertence? O que é das trevas é das trevas, o que é da luz é da luz. Mas aqui, quando existe a inversão, você diz que o mal é bem e o bem é mal. Você diz que as trevas são luz e a luz são trevas. E também, veja interessante, a inversão entre o amargo e o doce. É o efeito que cada coisa tem. Quando nós provamos uma coisa amarga, é amarga, ela tem um sabor amargo, mas é como se a coisa fosse tão forte e tão marcante, tão corrompedora, se é que existe essa expressão, no coração das pessoas, que esse amargo é chamado de doce, é sentido como algo doce. Você tem aquele efeito amargo: ah, mas é tão bom isso aqui. E você tem o doce, que é uma coisa boa, você diz: ah, eca, que coisa amarga. É isso que acontece. Assim é o que acontece nas sociedades que que abandonam Deus, que desconsideram Deus. A verdade é tratada como mentira. Você vê isso, a palavra, por exemplo, é vista como um mito pelas pessoas, né? O que está ali é mito, né? Noé não pode ter existido, o dilúvio não pode ter acontecido, os milagres de Jesus não são bem assim, os milagres que tem na Bíblia têm que ser reinterpretados e coisas desse tipo, é tudo levado para a esfera do mito, da mitologia, como qualquer outra mitologia. Mas aquilo que é mito muitas vezes é tratado como verdade. Por exemplo, você vê milagres aí, supostas curas, etc., sendo atribuídos a pessoas que já faleceram. Por exemplo, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, mas você sabe que os exemplos são muitos, existem até monumentos, e cidades inteiras dedicadas a peregrinações, baseadas em supostos acontecimentos, coisas que as pessoas viram, uma imagem, coisas desse tipo, e que geram atração de milhões de pessoas em torno daquilo. E aquilo é tratado pelos meios de comunicação e tudo mais como verdadeiro. E a palavra de Deus como um mito. Você já reparou nisso? Você tem atitude decente? Quando uma pessoa age decentemente, ela é tratada como moralista, ela é tratada como uma pessoa tola e coisas desse tipo. E a pessoa que é indecente, a pessoa que é indecente é a pessoa antenada, é a pessoa da moda, é a pessoa descolada, é a pessoa que tem um espírito jovem, todas essas coisas que são ditas por aí, né, para vestir a indecência de algo como se fosse aquilo fosse decente, aquilo é bonito, uma boa coisa. As pessoas citam como bons exemplos aquilo que não é exemplo para ninguém, e coisas assim. E você tem todos esses temas como o aborto, o homossexualismo sendo tratados de forma totalmente inversa àquilo que é a verdade bíblica, a verdade que Deus revelou na sua escritura. Assim estava vivendo Judá. A sociedade de Judá era uma sociedade cujos valores estavam totalmente invertidos. E Deus está se pronunciando, em relação a isso. Você vê também aqui a exaltação das pessoas, né? A exaltação de si mesmas, as pessoas se atribuindo a inteligência e a sabedoria, independentemente de critérios externos, de padrões externos, que dizem aquilo que é sábio ou não. E para isso você precisa também da palavra de Deus, evidentemente, que diz o que é realmente sabedoria e o que é tolice, o que é algo feito com arte, com inteligência, e aquilo que não. Que é totalmente descabido, mas quando a pessoa ela se convence de que ela é sábia e quando existem outros para apoiá-la, existe esse incentivo, né? Inclusive nos tempos em que a gente vive, é muito incentivado as pessoas terem, né? Tem até esses treinamentos neurolinguísticos, né? Que a pessoa, esses coaches, né? Esses treinadores aí motivam, né? Motivacionais que tem aí, né? Motivam a pessoa a pensar de si mesma algo elevadíssimo para que ela avance, seja um campeão, seja. Não pode fazer parte dos derrotados, não pode fazer parte daqueles que são fracos, né? Tem que ser uma pessoa extremamente bem-sucedida e ela tem que passar por cima e ela tem que se ver como uma pessoa capaz e muitas vezes não é. E cada um, vamos ser aqui coerentes, cada um tem as suas capacidades e as capacidades variam em níveis, podemos dizer, de pessoa para pessoa, e nada disso deveria ser assim tão distorcido como é pela cultura humana. E Judá estava vivendo isso, as pessoas atribuindo a si mesmas. O que é, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, Enfim, essas coisas que a gente fica tão, tão entediado de ouvir, e isso estava acontecendo e era aplaudido ali. Por fim, você tem aqui a valorização de pessoas que eram mantidas em posições de liderança, apesar de serem beberrões, pessoas que o texto diz que se embriagavam, eram dominadas ali pelo vinho. O texto aqui fala dos campeões em beber, a pessoas que. Tem versões que dizem que são heróis, heróis para beber. Isso é interessante, né? É uma ironia, né? São heróis para beber, são mestres em misturar bebidas, né? Ou seja, beber bebidas fortes, são valentes para isso, né? Eles são se vangloriam disso, e as pessoas achavam bonito. Pessoas tinham essa capacidade de beber em quantidade e beber bebidas altamente. Com alta capacidade de embriagar. E né, eu tomo mesmo, né? Eu aguento. Então, isso que mérito existe nisso, né? Se a gente for avaliar. No entanto, veja que essas pessoas ocupavam posições de liderança e julgavam, proferiam julgamentos ali, e eram corruptos, eram suborناveis, facilmente suborناveis. A sua moral já era uma moral muito baixa, eles já eram pessoas que faziam parte dessa cultura de inversão de valores e, mediante suborno, deixavam de punir as pessoas culpadas, as pessoas que mereciam uma punição. E, claro, as pessoas iam lá, passavam ali um dinheirinho, ou prometiam coisas ali. Cediam riquezas ali, alguma forma de enriquecimento ilícito, em troca de favorecimento. E por outro lado, aqueles que precisavam ser inocentados, aqueles que precisavam ser favorecidos, eram prejudicados, por essas mesmas pessoas, por esses mesmos líderes bêbados e corruptos. O fato é que a sociedade estava impregnada de todas essas lamentáveis posturas, de todas essas lamentáveis atitudes. É um apodrecimento geral, e tudo devido ao abandono, à desconsideração de Deus. Uma sociedade que desconsidera Deus, certamente ela vai ter isso. Judá tinha isso. O mundo em que nós vivemos, então, nem se fala. Ele é um mundo totalmente impregnado. É um mundo que, embora o Evangelho tenha atingido várias camadas aí de muitas sociedades, o mundo ocidental sempre teve uma exposição considerável ao Evangelho. O Evangelho não é desconhecido. Ele não é apreciado pelas pessoas. As pessoas não o buscam, mas ele está acessível aí à maioria das pessoas, mas elas não querem saber dele. Evidentemente. E claro que a nossa cultura do mundo atual, ela vai espelhar todas essas coisas que nós vimos aí, e não vamos pensar que Deus ele está passivo diante disso, de que ele não está indiferente em relação a essas coisas, porque ele não está. Veja, isso a gente nota lá, as consequências. É algo que ele vai repetir, a gente não vai se alongar muito nisso, mas veja que aqui fala de desolação, fala de escassez que viriam, fala de exílio com todas as suas consequências: fome, sede, destruição, morte, humilhação, todas essas coisas viriam. Os ricos, com as suas muitas casas, iriam ficar sem nenhuma delas, as casas iam ficar abandonadas, tudo iria virar pasto, Deus está dizendo aqui. Aquelas pessoas que estavam ali naquela posição de orgulho, elas seriam humilhadas. Aqui, inclusive, é uma repetição de algo que já foi dito anteriormente. E como sempre, é dito que no meio de Tudo isso, dessa humilhação, dessa subordinação das pessoas que se consideravam ali poderosas, e juntamente com elas o povo, todo mundo iria sofrer as consequências dessa situação desastrosa, dessa situação pecaminosa, desse abandono de Deus. Tudo isso é, no final, deve levar à exaltação de Deus. O texto fala de Deus sendo exaltado, em sua santidade e em sua justiça. Isso aconteceu parcialmente ali. Aconteceu quando eles voltaram do cativeiro. Eles reconheceram várias coisas, reconheceram muitos dos seus erros, mas evidentemente muita coisa ainda ficou por terminar. E nunca, nunca vamos nos esquecer que quando veio Jesus Cristo, eles deveriam tê-lo reconhecido, não reconheceram, cometeram o maior de todos os pecados ao rejeitar o seu Messias. E claro que um dia, novamente, eles vão passar por aperto, como a gente tem repetido aqui. Isaías ainda vai falar bastante sobre isso. E lá na frente, evidentemente, Deus será finalmente exaltado de forma inequívoca. Não vai ter nenhuma dúvida quanto a quem Deus é, quanto à sua santidade, quanto à sua justiça. Fica aqui para nós a seguinte lição: que não devemos repetir na nossa vida as coisas que esse pessoal fazia ali. Veja que tudo começa com um afastamento de Deus. Claro que quem crê realmente em Jesus, quem tem a salvação, quem tem a vida eterna, não é um incrédulo, portanto não vai ter um afastamento tão profundo a ponto de um abandono completo em relação a Deus. Isso não vai acontecer, mas isso não significa que nós não estamos sujeitos a certas influências, a influência dessa ganância do mundo, essa ganância desenfreada, muitas vezes as alegrias efêmeras do mundo, as alegrias temporárias do mundo, que podem tirar a nossa devoção a Deus, podem substituir a nossa alegria em Deus. Muitas vezes questionamentos em que nós podemos ultrapassar aquilo que é razoável e questionar Deus em coisas que não deveríamos ter essas atitudes em relação a Ele. E devemos tomar muito cuidado também com aquilo que a cultura inverte, né, nos valores, e tomarmos muito cuidado com a manipulação de opiniões que não vêm das Escrituras, elas vêm de outras fontes. Temos que ter muito cuidado com isso, para que nós também não comecemos a inverter algumas coisas aí. Claro, não devemos de forma nenhuma exaltar a nós mesmos. A ideia bíblica sempre é de pessoas que se humilham diante de Deus, que cultivam a verdadeira humildade, para que sejamos exaltados por Ele. E possivelmente essa exaltação só vai acontecer na outra vida, quando estivermos na vida eterna. E claro, temos que praticar a justiça, não sermos justiceiros sociais, não sermos nada disso, mas praticarmos a justiça na nossa vida, sermos pessoas justas e não sermos coniventes com qualquer tipo de injustiça, não compactuarmos com essas coisas. E basicamente, isso são grandes lições que Deus está transmitindo ali para ajudar, e elas, sem dúvida nenhuma, de alguma forma se aplicam também a nós. Que Deus nos ajude a que o agrademos, né? Não sejamos pessoas que de alguma forma estejamos desconsiderando Deus, de forma nenhuma. Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.